está a felicidade. Onde está a felicidade? Refletir, viajar numas ideias, o que se passa por aqui, vários flashes na mente. Eu vejo um vazio em muita gente, pensamentos negativos, fraqueza, pobreza de espírito. Trombei um mano que não vi há muitos anos, estendi a mão, nos cumprimentamos, perguntei pelos caras das antigas, da pipi, da bolinha, o neguinho, o Marquinho se envolveu, se entregou para o crime, morreu. O Léo, o Cláudio, o Rodrigo cumprem pena num presídio, dois ou três conseguiram se salvar, vida digna. Conseguiram escapar, constituíram uma família, tem um lar. E eu pergunto, você como é que tá? Na luta, parceiro, frequento uma igreja. Me converti e percebi que só Deus é a certeza. Minha vida melhorou, aceitei que Jesus é o Salvador. No vai e vem de pessoas, nos despedimos, te vejo numa outra. Depois dessa conversa eu pude perceber, o tempo é implacável, passa tão rápido e a gente não consegue ver. Amigos de infância, cada um pro seu caminho. Mesmo com alguém, eu me sinto tão sozinho. Eu vejo a multidão apressada, corre, corre e às vezes não conseguem nada. Sem rumo ou direção, muitos com real e poucos com milhão. Me diz qual a questão? Se matar pela grana, pela fama, status, glamour, fortuna. Depois de morto nada vai pra sepultura. E você, sem consideração, fala mal do seu próximo, discrimina o seu irmão. Depois daqui pra onde vamos? Você pode perceber que num piscar de olhos a morte vem pegar você. De que valeu as correrias, que valeu aquelas fitas, o dinheiro? Desperta, irmão, que tudo é passageiro. Você é como nada, dono de uma vida limitada. Já vi várias doutrinas, ensinamentos, palavras que se perdem pelo vento, costumes, tradição. Só sei, irmão, que a Bíblia tem razão. E tudo se corrompe quando o homem põe a mão. Eu vejo guerra, eu vejo divisão. Deus é o segundo plano, tudo para mim e nada pro fulano. Passo a passo eu fico a perguntar, sem direção, onde iremos chegar? Preciso de alguém, preciso ser feliz, preciso estar bem. Como vai você? Te deixo um abraço e a certeza que sempre estarei do seu lado. Felicidade, você sabe o que é isto. Encontrei minha felicidade em Jesus Cristo. Constatei, o homem é o orgulho, forjando sua lei. Pensa então que não precisa de ninguém, se isola, se faz como uma ilha, se entrega sem usar sabedoria. Uns se deixam dominar, sem força espiritual, começa a se afundar fundo do poço. A mente é dominada e caminham como loucos, necessitando de algo, gritando por socorro. Comece a pensar se o que falo é fácil constatar. Existe algo, existe alguém, você não quer enxergar. Dos cegos o pior, não quer ver o que se passa ao seu redor. Você é um ser arrogante, tão digno de dó. Você precisa crer que os valores do mundo não servem pra viver. Vim sem nada e sem nada vou voltar. E Deus, eu pergunto, onde está? Na vida ele está até no ar, pois sem ele não posso respirar. Não cai uma folha de uma árvore se ele não autorizar. Não é político, polícia ou juiz que vai poder mudar. O que nos resta é orar, falar com Deus e tentar juntos caminhar sem a corrupção. Compartilhe sua riqueza, meu irmão. Talvez sua fé, sua fortuna. Passe um pouco pro irmão, pra ele é um ajuda. O seu sorriso ou alegria podem ser compartilhados, mesmo que no bolso. você não tenha um trocado. Dê uma flor, dê um abraço, visite um doente no hospital. Talvez sua presença ou palavra é fundamental. Os velhinhos no asilo, nos orfanatos, meninas e meninos resgatando vidas. Eu pude perceber a luta pela vida, a coragem de viver. Chorei ao ver aquele irmão sofrendo a tremer, a abstinência, o desespero de uma dependência. Deus abençoe este projeto que mostra aos dependentes o caminho mais correto. Renovo de Davi, eu vi ali crianças a sorrir, vivendo pela fé. Com a força de Deus você chega onde quer. A humanidade escolhe seu caminho, decide o seu destino. O mundo jaz do maligno, e eu sentado imagino. Ser feliz é andar com Cristo. Eu preciso de alguém, preciso ser feliz, preciso estar bem. Como vai você? Te deixo um abraço e a certeza que sempre estarei do seu lado. Felicidade, você sabe o que é isto. Encontrei minha felicidade em Jesus Cristo. Na vida, eu preciso de alguém. Preciso ser feliz, preciso estar bem. Como vai você? Te deixo um abraço e a certeza que sempre estarei do seu lado. Felicidade, você sabe o que é isso. Encontrei minha felicidade em Jesus Cristo.